Você sabe que eu não vou parar. Ainda não tenho lugar, mas isso é melhor pra mim. Sempre dá vontade de tentar e começar, tentar fazer funcionar, mas acho que não é bem assim. Quero ver quando a realidade quebrar, eu vou tá lá pra dar risada de todo mundo aqui. Só me desculpa se minha mente fugir. É que eu tô crescido demais pra esse teatro de você. Me drena como se eu fosse água. A vida ingrata, tudo por ti eu dei. E eu conheço e de volta dessa estrada, mas foi na contramão que eu me encontrei. Juntei com alguns irmãos de alma, fizemos nossa estrada. Agora cês entendem o que eu cantei. Alcateia, pode chamar de bando, mas isso é o de nós. Prazer, eu sou o pai de todos vocês. Espírito velho, mas eu tô novo. Espírito sóbrio, mesmo tendo louco. Me sinto sujo, eu não esqueço dos gotos. Levanto e fumo, então deito de novo. Não é rogar, só quero deixar claro. Mas se eu precisar falar de dinheiro, geral já sabe, eu fiz isso primeiro. Geral já sabe que eu tô bem mais caro. Seu sofrimento inventado, eu não posso dar atenção. Olha, eu não vou ser seu amigo, eu só preciso de irmãos. Eu só vou lidar com isso quando eu não me sinto só. Desejante pra sujeira e pra esse sangue lá na mão. Eu falo merda de novo, porque essa estabilidade me deixa mais entediado que o centro da cidade. Esses atores atuando não me deixam à vontade. Quero um rolê de verdade, mas sem sair do underground. E se eu sair, só vai poder ser com quem é de verdade. Eles estão querendo saber pra onde eu vou mais tarde. Eu disse, eu não faço ideia, mas eu vou tá pra Alcatéia.